aí, beleza? Eu sou o Guga, você tá ouvindo o GugaCast. Nesse programa, eu, Caio Corraine e o Paulo Silveira, do Hipsters.tech, vamos falar de histórias inspiradas no filme mais emocionante de todos os tempos, que é o filme A Procura da Felicidade. Nesse filme, o Will Smith, ele come o pão que o diabo amassou, ele é expulso de casa, depois ele é expulso do motel, depois ele é expulso do abrigo de sem teto, ele é expulso de todos os lugares, e tudo isso com um filho e trabalhando numa corretora de valores e vendendo scanners. E ainda assim, cara, no final, tem uma das cenas mais emocionantes da história do cinema. Eu não consigo nem falar, só de lembrar. Então, esse episódio do GugaCast, a gente vai ter histórias que são desse jeito, só que na vida real. Um monte de gente que ralou pra caramba pra conseguir pelo menos se alimentar, pra conseguir se manter unido, mas só que na vida real não é igual no cinema, não é igual um filme do Will Smith. Então ouve aí pra você ver o que aconteceu e já prepara os lenços que vai ser esse tipo de programa, já vou avisando. Vai ser engraçado, mas vai ser esse tipo de programa. Aliás, falando em vida real, eu queria convidar você pra ouvir o meu podbook Como Ser um Rockstar. O podbook é um audiobook com linguagem de podcast, e no Como Ser um Rockstar eu conto a história de um adolescente dos anos 90 que achava que iria resolver todos os seus problemas montando uma banda de rock. Se você já ouviu o nosso episódio da semana passada, onde a gente conta os bastidores da produção do Como Ser um Rockstar, você sabe que esse adolescente sou eu, e nesse podbook, ao invés de narrar a história lendo, como um audiobook comum, eu conto essa história na forma de diálogo pro meu filho, Eric. E é muito legal, porque o Eric tem 15 anos, a idade que eu tinha na época da história, e tem todo um contraste de gerações, porque o Eric também tem uma personalidade muito diferente, é muito legal. É tipo uma série do Netflix que você ouve. É tipo um How I Met Your Mother misturado com Anos Incríveis, contando a história de você enfrentar a adolescência, só que nos anos 90, no Brasil. Tem toda uma nostalgia dos anos 90, com os planos econômicos, a MTV, o início da internet. E nesse formato, como é em áudio, a gente traz as músicas. Eu falo de uma banda de rock, a gente mostra as músicas como elas foram gravadas nos anos 90 pela minha banda. Inclusive as que estão gravadas de uma forma horrível, elas estão lá exatamente assim. E tem eu e o Eric comentando sobre elas como se fosse um episódio de Beavis e Butthead. Porque é isso, é bem anos 90. O Como Ser um Rockstar está disponível com exclusividade na Storytel, que é uma plataforma de audiobooks. Você paga uma assinatura e você tem acesso a todos os audiobooks da plataforma. Mas, como sempre a gente faz aqui no GugaCast, você pode experimentar isso de graça. Você tem 30 dias gratuitos pra ouvir o Como Ser um Rockstar e mais o que você conseguir lá na Storytel. Então dá pra você ouvir numa boa, e se você quiser ficar por lá, você continua. 30 dias é muito mais do que o suficiente. Aproveita que isso não vai durar pra sempre, é só agora no comecinho, então vai lá e ouve agora, beleza? Você vai em comoserumrockstar.com e lá tem o link certinho pra você clicar e chegar na Storytel e ter os seus 30 dias gratuitos. Falando em vida real e falando de empreendedorismo, a gente vai falar mais sobre esses dois assuntos lá no grupo secreto do GugaCast. Muita gente me conhece pela minha história de empreendedorismo e eu vou relatar ela, inclusive coisas ligadas ao Como Ser Rockstar que eu acabei de falar e ao GugaCast, lá no grupo secreto do GugaCast, que você já sabe, é só pra quem assina com o PicPay. E lá você também tem um mês grátis, que é assim que a gente faz tudo aqui, tudo é grátis. Tudo você pode experimentar grátis, porque o PicPay te devolve R$15 como cashback na assinatura, ou seja, você também pode ir lá de graça, ouvir tudo que você conseguir. E se você não gostar, você pode ir embora. Ou, se você gostar, você fica lá e você vai ter mini GugaCasts todo dia na sua vida. Dá pra ouvir no Facebook, também dá pra ouvir no Olo, no Android, no iPhone. Tem um monte de jeito legal de você ouvir. A maneira que for mais confortável pra você, é só você ir em gugacast.com/assine, que lá tem tudo explicadinho. Beleza? Agora, vamos pro jogo, que a gente vai dar umas risadas antes que as lágrimas comecem. Mente vazia, oficina do diabo. Papagaio que acompanha João de Barro vira ajudante de pedreiro. É esses ditado aí tudo. Bom, Paulo, Caio, a gente tem um jogo muito legal que a gente fez aqui quando a gente gravou com o Felipe. E esse jogo é o Assim Disse o Ditado. Vocês estão prontos? Eu tô prontinho. Oi, tudo bem? Rafael? Sou eu. O Kai teve um problema aqui, ele precisou dar uma saída e ele pediu pra eu ficar aqui no lugar dele e fazer o jogo. Ah, tá bom, mas tá ok, tudo bem. Mas por que você não fica pro resto do programa, então? Eu não quero falar sobre isso. Tá bom. Bom, que bom, porque então você vai ser o host do jogo, já que você que fez as perguntas e eu e o Paulo podemos jogar, pode ser? Ah, maravilha. Posso explicar o jogo pros ouvintes e pro Paulo? Assuma o controle. Então, esse jogo se chama Assim Disse o Ditado ou Não. E ele consiste em apresentar para vocês ditados que podem existir de verdade ou não, e vocês têm que adivinhar se ele existe, que vale um ponto, e qual é o significado que vale um ponto se você acertar o significado, e se ninguém acertar o significado, vai o ponto pro mais divertido. Ou seja, você decide quem ganha, é isso? Isso. São os jogos que eu gosto. E por curiosidade, foi um Mafra que inventou o não ditado? Como assim? É, sou sempre eu que invento os não ditados. É porque, diferente dos outros jogos, é isso ou aquilo. Então, eles, os dois existem. Esse é um isso ou não isso. É, exato. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu posso falar a frase, é, botar as barbas de molho. Aí vocês falam, não, isso existe e significa que você vai refletir sobre uma situação. Ou você pode dizer, ah, isso não existe, mas se existisse, significaria que você está comendo macarrão à bolonhesa com a barba muito grande. E, enfim, assim nós vamos. Quem põe a barba de molho? A última vez que a gente fez esse jogo, a gente basicamente criou um novo ditado, que é nadar de costas no Nilo, já está sendo utilizado em todo o Brasil. Que significa? Bom, como ele foi inventado no jogo, ele significa o que você quiser. Mas a gente decidiu aqui com o Felipe que significaria fazer uma coisa muito difícil. Eu já vi ele falando no xadrez verbal, verdade. Bom, então vamos lá. Pro Paulo ir pegando o jeito do jogo, eu vou começar pelo Guga. Gustavo, vai lá. O primeiro ditado é ver a avó de cueca. Esse ditado existe ou não existe? E o que ele significa? Olha, de um jeito ou de outro, a partir de agora esse ditado existe. Eu vou dizer que foi você que inventou. Certo. Ele não existe, mas ele significa que a pessoa que você menos esperava foi pega de surpresa. Ok, ok. Então vamos para o Paulo. Paulo, ver a avó de cueca. Existe ou não existe e o que significa? É, não existe e significa uma situação muito constrangedora. Constrangedora para quem? Para você ou para a avó? Para mim. A avó tá tranquila. É, a avó tá tranquila. De cuecão. Bom, os dois erraram. Esse é um ditado que existe. Nossa. É um ditado brasileiro. Eu esqueci de dizer, eu posso pegar ditados de outros países e traduzir. Tudo bem, eu esperava isso já. Esse existe e é brasileiro. E o Gustavo acertou o significado, que é se assustar. Quando você fala assim, foi como ver a avó de cueca. Significa que você tomou um susto muito grande. Não, mas sendo honesto aqui no jogo, eu não foi isso que eu quis dizer. Eu quis dizer que você tipo, pegou uma pessoa muito inocente numa situação que ela tava desprevenida, entendeu? Numa situação que ela tava fazendo algo que ninguém queria saber que ela tava fazendo. Entendi. Então, ficou muito melhor. Então você ganhou o ponto de criatividade. Yes! Então, aqui 1-0 pro Guga. Agora começando pelo Paulo. Paulo, recolher os rabanetes. Rabanete é uma palavra muito boa. Demais. Sabe como que é em espanhol? Rabanito. É melhor ainda. É, eu acho que se eu tivesse um coelho, eu ia dar o nome dele de Rabanito. A minha companheira Marcela, durante a gravidez, ela teve esses cravings por rabanete. Teve que recolher muito rabanete. Nossa senhora. É, então, eu acho que não existe. E se existisse, certo, significaria assim... Agora a gente tem que finalizar esse trabalho, ó. Agora é hora de eu recolher meus rabanetes e acabou. Próximo assunto. É hora de acabar esse assunto e essa tarefa. Mais um ditado que acabou de existir. Se não existia, agora ele existe. Gustavo, recolher os rabanetes. Recolher os rabanetes. Eu acho que é um ditado que existe e ele significa que você tem que recolher os rabanetes. Você tem que ir lá na horta e arrancar o rabanete do chão. Ele é um ditado literal. Ele é muito específico para plantadores de rabanetes. Certo, muito utilizado, né, nas grandes plantações. Latifúndio de rabanete. É, mas na plantação de cenoura, por exemplo, ninguém entende beterraba. O quê? Você não quis dizer beterraba? Não, rabanete. Não entendi. Bom, esse é um ditado que não existe. Então, o Paulo acertou, ganhou um ponto. E a explicação dele foi muito melhor e tornou ele um ditado real a partir de agora. Então tá 2-1 pro Paulo. Eu vou sempre encerrar minhas reuniões com o Paulo agora falando, eu preciso recolher rabanete. É. Não, mas não é exatamente assim. É do tipo assim, se tá se alongando, ele fala, não, gente, agora recolhe os rabanetes e... Então eu vou, nunca vou fazer, porque nas reuniões com você a gente tem esse trato de nunca se alongar. Eu recolho muito o rabanete. É, então, a gente nunca se alonga. Quem quer que use isso na reunião vai fazer muito sucesso. É. Vai. Mesmo que ninguém entenda, né? A pessoa tá lá falando, pessoal, a gente já se esforçou muito, agora é hora de recolher os rabanetes. Aí todo mundo vai ficar se olhando assim e fala, muito obrigado. Levanta e sai da mesa. Acabou. Vai ser sucesso. Paulo, vamos combinar de sempre usar isso quando tiver outra pessoa na reunião. Combinado. Sem rir. Fechado. Sem rir. Beleza. Próxima rodada, começando pelo Gustavo. Gustavo, cavalgar pela Europa. É engraçado que qualquer ditado é engraçado. Você não falou nada absurdo. Sim. O verbo mais substantivo, né? Já é engraçado. É. Cavalgar na Europa é um ditado que existe. É um ditado do Velho Oeste. E ele era usado como uma expressão de ameaça de morte. Olha, se você não pagar essa dívida, se você não me der uma parte do ouro que você achou, você vai cavalgar na Europa. Porque aí o cara vai sumir, entendeu? E todo mundo fala, ué, o cara sumiu onde ele tá? Ele tá cavalgando na Europa. Excelente, eu gostei da ambientação que você deu com a divisão do ouro. E repare que cavalgar na Europa é um pouco antes de bater as botas, né? Paulo, sua vez, difícil superar essa, hein? Cavalgar pela Europa. Não existe, mas poderia ser um ditado pro meu sogro e pra minha sogra que fazem aquelas viagens na Europa... que faz 17 países em 20 dias, sabe, turista brasileiro? Sei. Então, que tira uma foto em cada monumento e acorda, não sabe nem que país tá. Então, eu vou tirar as férias. Aí, vai cavalgar a Europa? Pô, excelente. Tira aquela foto da Torre Eiffel em movimento, né? Porque não dá nem pra parar. Falou, a gente tá atrasado. É excelente esse termo, hein, pra agente de turismo da CVC. Vamos dar aquela cavalgada na Europa... Vocês vão aproveitar montão. Tax-free, na cavalgada. Excelente, excelente. Mas, pra tristeza do Paulo, esse ditado de fato existe. Mas ele não é do Velho Oeste americano. Ah. Ele é um ditado russo, que significa fazer algo de maneira assodada. O que é assodado? Assodado é apressado, assim, sob pressão. Sei. Então, você fala assim, esse cara fez esse trabalho aí cavalgando pela Europa. Sim. Então, significa que ele fez com pressa e não ficou bom. É um nas coxas russo. Bom, então, o Gustavo acertou que ele existe, ganha mais um ponto, fica 2-2. E o Gustavo fez uma descrição melhor porque ele ambientou isso no Velho Oeste americano. Então, está 3-2 para o Gustavo. Agora, a surpresa. A rodada final vale... 1.001.000. Ah, não. Acho justo. Se acertar que existe ou não existe, vale 1 ponto. Mas se ganhar o ponto de criatividade ou acertar o que significa, ganha 1.000.000 de pontos. Então, 3-2 pro Gustavo, momento de emoção. A gente vai começar isso pelo Paulo. Paulo, a expressão é dar o pei do mestre. Ai, ai. Olha, eu acho que não existe, mas não importa tanto existir ou não existir. Ok. E o significado é assim, que deu a cartada final numa discussão falando a voz mais alta e depois do peido mestre é hora de recolher os rabanetes, não tem jeito. Você vê que o ditado mais forte é o que eu inventei. Excelente, então, você disse que não existe e que significa dar a última palavra em uma discussão. É, e por um motivo, pô, ele ganhou mesmo, hein? Esse cara não tem como competir. Ele deu o pei do mestre, ok. Exato. Gustavo, sua chance de vencer esse jogo, dar o pei do mestre. Existe ou não existe? E o que significa? Eu achei legal que na hora de você enunciar o ditado, você pronuncia o R de maneira diferente. Você fala, dar o pei do mestre. Eu diria que ele existe. Certo. E ele significa falar de uma maneira pomposa. Por exemplo, quando você vai enunciar um ditado, você fala, dar o pei do mestre. Você tá dando o pei do mestre aí. Entendeu? Entendi, é um meta peido mestre. É um meta peido mestre, é um meta ditado. Ok, então, atenção, o ditado existe. Yes! Existe, Gustavo, faz 4-2. Ele é um ditado português. Claro que é. Que significa morrer. Ah, porque as pessoas quando morrem acontece mesmo. É mesmo? Aí, ó. É verdade isso? É, para, evacua e faz xixi tudo, né? No, é mesmo? Tem um momento que... É, tem um momento que o corpo... Eu não sabia solta disso. Tudo. Nossa, eu sabia isso. É, você pode ser poético e falar que a pessoa deu o último suspiro, ou você pode ser um pouco mais rude e dizer que ela deu o peido mestre. É a mesma coisa. Bom, que cavalgar na Europa, só que em Portugal. Bom, o Gustavo falou que isso significava ser pomposo, que seria dar o peido mestre. E o Paulo votou que isso significaria ganhar uma discussão. Como eu acho que é impossível você ganhar uma discussão peidando, o grande vencedor é o Gustavo! Yes! Yes! Ai, vou me acostumar com a derrota. Eu nunca ganho esses jogos que o Rafael é o jurado, porque ele costuma querer privilegiar o convidado. Que nada, eu sou apenas justo. Você é muito justo. É, até porque chega uma hora que é a hora de recolher os rabanetes. Beleza, ó, eu acho que tá na hora de a gente recolher os rabanetes e ir pras histórias. Façamos isso. Isso aí. Chama o Caio de volta aí. Ô, Caio, volta aqui, Caio. Esse episódio é oferecido pelo Promobit. A Black Friday tá chegando e é um ótimo momento para trocar de celular, comprar aquela TV nova, e o Promobit é o aplicativo perfeito para garantir que você não perca as melhores promoções. Baixe o aplicativo e já coloca lá na sua lista de desejos o que você tá de olho e ele te avisa quando as promoções começarem. Essas ofertas são garimpadas e cadastradas por uma comunidade de mais de 800 mil usuários. Todas as promoções e lojas são verificadas e validadas pela equipe de especialistas do Promobit para garantir que é tudo verdadeiro e seguro. O Promobit é garantia de preço baixo na Black Friday. Acesse agora promobit.com.br, se cadastra ou baixa o aplicativo. Então vamos para as histórias, mas antes da gente ler as histórias inspiradas nesse incrível filme A Procura da Felicidade, que vão fazer vocês chorarem ao longo desse programa todo. Ah, não. Eu vou pedir histórias... vou pedir histórias para que a gente dê risadas no futuro. Ok. Chegou aquele momento do ano que a gente precisa de histórias de Black Friday. Então, história que você esperou para comprar um negócio e não deu certo, que você entrou na loja correndo para pegar a primeira máquina de lavar e... quebrou a televisão. Então, qualquer história que tenha a ver que você foi fazer um bom negócio, você esperou para fazer um bom negócio... Momento Alura, pode parar. Momento Alura, caramba. Bom negócio, Guga. Você já me deu aqui de lambuja o Momento Alura. Pô, mandou bem, Caio. Caramba, você tá atento, cara. Pô, aqui é muitos anos de treinamento. Mas sabe onde mais você tem treinamentos e cursos? Na Alura. Você tem mais de 50 caramba, cursos foram de gestão. Foram dois séculos. Cara, excelente. Você tá vindo com fubá e estou voltando com um belíssimo bolo. Mas na Alura você ainda não consegue curso para fazer bolo, mas você tem mais de 50 cursos de gestão e marketing e também mais de 100 cursos de inovação e gestão. E como o Paulo não me deixa mentir... Opa, olha só. Tem um momento CEO da empresa que veio verificar aqui se estão fazendo o jabá correto. Exatamente, pô. Estão fazendo corretamente aqui essa intervenção. Tá, ok, então, Paulo, olha só. Os cursos da Alura são rápidos? Opa! São todos disponíveis numa só matrícula, assim, tipo Netflix? Você pode fazer tudo que você quiser? Você pode fazer um atrás do outro? Exatamente, porque você começa de um lugar e você acaba terminando em outro. Pode fazer a diferença na sua carreira, de entrar no mercado de trabalho, ou então subir um degrau, dar um upgrade na carreira? Dá pra fazer isso? Esse é o ponto essencial, porque é aí que tem as oportunidades de mercado, né? Se tá tudo envolvido com tecnologia e os nossos cursos são todos envolvidos com digital, tecnologia e startup. E no nosso link tem 10% de desconto? alura.com.br/promoção/gugacash? Só hoje, hein? Sai mais barato lá, não sai? Sai mais barato lá e o Guga renova o contrato comigo. Então tá tudo certo. A gente falou tudo certinho aqui. Posso continuar? Por favor, Guga. A gente também precisa de histórias de Natal e ano novo. Chegou esse momento, cara. Acabou. Caraca, acabou o ano. Acabou, velho, o ano. Meu Deus. Acabou. Apita, juiz. Pode apitar. É, a gente precisa de histórias. De Natal, você passou o Natal com a sua família, você passou o Natal longe da sua família, histórias engraçadas, presentes de Natal, qualquer coisa relacionada a Natal e também Ano Novo. O programa é especial de Natal, mas a gente emenda, a gente encaixa o Ano Novo ali. Então, histórias de Réveillon, de virada do ano, qualquer coisa relacionada a isso vai fazer o nosso último episódio da temporada. Então, mande sua história lá pelo site gugacast.com/contato. Paulo, seria a primeira história pra gente? Com certeza, vou tentar chegar perto de vocês aqui. Vai lá. Olá para vocês, Guga, Rafa, Caio e possível convidado. Este sou eu, Paulo Silveira. Aqui vos fala Elba Ramalho, aspirante mirim a Macaulay Culkin budista por ter sido esquecida em um bar. Já passou por aqui nesse podcast. Sim. Maravilhosa. Que história incrível. História sensacional. Dela sendo... Cara, é muito bom, velho. Como é que ela foi abandonada num bar e meio que se converteu ao budismo por causa disso? Moradora de Caruaru, no Pernambuco. E hoje, nesse episódio especial sobre este belíssimo filme, gostaria de compartilhar com vocês a história de vida do meu pai, o Seu Ramalho, a.k.a. o Doutor Ramalho, como ele adora ser chamado. Deixe-os livres para fazerem quaisquer renomeações que queiram e também nomear os capítulos que se seguem. Cara, eu acho que se ele adora ser chamado de Doutor Ramalho, a gente vai chamá-lo de Doutor Ramalho. Doutor Ramalho, pô. Essa é uma história que considero inspiradora e que, com o tempo, quando mais novos, eu e meu irmão perdemos o interesse por conta que o Doutor Ramalho repetia essa história sempre que queria nos dar uma lição de moral. Contudo, agora mais velha, aos meus velhíssimos 19 anos, começando a experienciar o mundo e entender o que todos aqueles percalços que eles nos contavam realmente significam, eu realmente gostaria que mais alguém conhecesse a história deste homem austero e muquirana que saiu do nada, fez o impossível dentro e fora desse nada, e mesmo que, com palavras e gestos ásperos, sempre quis que seus filhos fizessem o mesmo. É legal que é em Caruaru, que é basicamente a São Francisco pernambucano. Exatamente. Capítulo 1. Essa história se inicia em um minúsculo sítio, que eu não vou nomear, porque toda vez que o meu pai conta essa história, ele diz um nome diferente. Nos arredores da cidade de Toritama, onde um humilde casal recebia seu quarto filho, que se chamaria então Zé Ramalho, mas que só seria registrado aos 4 anos de idade. Caramba. O sítio era tão afastado da capital, lê-se a cidade mais próxima a possuir um cartório, que o mero nascimento de apenas uma criança não valia o suficiente para fazer a viagem de dias em cima de uma carroça até o cartório. Por isso meu pai só foi registrado quando tinha mais um irmão, que nasceu 10 meses depois dele. Caramba, 10 meses. Não perdeu tempo. Né? E meu avô foi junto com um dos seus amigos registrar outras 3 crianças da região. Caraca, era só em pacote, né? É, no atacado. Esperava acumular. Chegava todo mundo lá no cartório. Ah, se fizer de 10, o preço é menor? Eu sei que essa parte é desconexa com o resto da história, mas desde criança eu sempre amei esse delivery de certidão de nascimento do interior. Dias depois, meu avô retornou para a esposa e as 5 crianças, tendo registrado o quarto filho como nascido no dia 9 de outubro de 1947. E levando um esporro da minha avó, pois, na verdade, o Dr. Ramalho nascera no dia 29 de novembro de 1945. Caramba, ele ganhou 2 anos aí. Ele pode jogar na seleção brasileira, né? Fazer aqueles truques. É. Exato. É o gato, né? E não, meu pai nunca consertou esse pequeno erro do meu avô. E até hoje ele tem 2 datas de aniversário. Mas ele sempre diz que a que realmente considera é aquela que sua mãe lhe diz ser a certa. Sinceramente, eu também confiaria mais na palavra da mulher que passara horas em trabalho de parto sem anestesia. Geralmente é uma experiência que você se lembra de certos detalhes, como a data, pelo menos. Bem, enfim, meu avô trabalhou durante toda a sua vida para o dono daquele sítio. Em troca de mais de 16 horas cortando cana e fazendo diversos outros trabalhos manuais de sol a sol, lhe era permitido viver com a família em uma pequena cabana nos limites daquela terra. Nossa, gente. Ganhando dinheiro suficiente para comprar muitas vezes apenas farinha e milho e evitar que os filhos morressem de fome. Cara, imagina. Só queria dizer que isso aí é trabalho escravo, tá, gente? A gente não sabe as outras condições, mas, em geral, se você só tem dinheiro pra se alimentar, condição análoga à escravidão. E, exatamente. Cara, é recente, né? Assim, é algo muito... Você vê, ele nasceu em 44, 45, Ou 47. É, ou 47. Ou não faz tanto tempo assim, né, cara? E tinha pessoas vivendo nessas condições. É. E várias vezes em sua infância, o pequeno Dr. Ramalho comia apenas uma única vez por dia. Uma pequena cuia contendo somente farinha com água. Uma espécie de papa áspera que, segundo ele, rasga a garganta quando você engole. Especialmente porque, geralmente, essa farinha era peneirada à mão com bastante descuido. A mais barata do mercado ou que minha própria avó fazia, quando a mulher do patrão lhe entregava alguns alimentos que não julgava bons o suficientes para as pessoas da casa grande. Nossa, cara. É. Will Smith passou por poucas, hein? Ele não passou por essas. É. Várias vezes o patrão fazia questão de pontuar como a família do meu avô morava de favor ali e como todos eles deveriam ser agradecidos a ele, ou seja... Nossa, cara. Todos os dias meu avô tinha que engolir um sapo maior que o outro para garantir um teto sobre sua cabeça no final do dia. Hoje eu percebo que a obsessão do meu pai, o grande Dr. Ramalho, pela casa própria nasceu daí. Contudo, por mais precário que isso já possa parecer, a vida do Dr. Ramalho... estava destinada a se complicar ainda mais desde cedo. Quando ele tinha apenas 6 anos, sua mãe veio a falecer. Até hoje, meu pai menciona que o motivo do óbito foi a febre, o que é compreensível, já que, como ele mesmo disse algumas vezes, era uma época que as pessoas só morriam, não tinha muito isso de motivo, não tinha médico. Se uma rezadeira ou uma garrafada não resolvesse, a gente chamava o padre. E tinha vezes que nem o padre chegava a tempo. Então as pessoas morriam de alguma coisa e a gente enterrava. Morreu do quê? Ah, tava com febre, morreu. Caraca. Que vida desumana, né, cara? É, porra, se você não consegue nem comprar comida direito, imagina qualquer tipo de tratamento, né? Não, exatamente, assim, se você não se alimenta direito, como que teu corpo vai lutar contra qualquer coisa que ele pegar, sabe? É, qualquer infecção, qualquer coisinha. Nossa, cara, 6 anos, ficou sem a mãe. Já nessa vida tão, tão desumana, né? É. E eu não sei a quantidade de tempo exata, mas pouquíssimo tempo depois do falecimento da esposa... o meu avô se casou novamente. A madrasta do meu pai era o estereótipo perfeito do que a história da Cinderela construiu para essa palavra. Maltratava o pequeno Dr. Ramalho e seus irmãos e deixava bem claro que não queria criar os filhos de outra mulher. Nossa. Não mencionei aqui, mas nessa época, duas das irmãs mais velhas do meu pai eram 3 irmãs mais velhas, meu pai e seu irmão. Duas delas já eram casadas e já não moravam mais lá. Depois de muitos problemas com a madrasta, sendo que o meu avô sempre deixava claro que tomaria o partido dela, se realmente tivesse que escolher entre esposa e filhos, meu pai resolveu sair de casa. Ele tinha somente 8 anos na época. Caramba, cara, 8 anos. Vai começar nessas histórias, porque essa é uma história à procura da felicidade, mas também é uma história das antigas, obviamente, né? Sim. E sempre tem isso, cara, 8 anos a criança saiu de casa. Exato. Você sabia que o Jack Daniels, o cara que criou o whisky Jack Daniels, ele também, ele começou a destilaria quando ele tinha 8 anos de idade. É, outros tempos, né, cara? Ele tinha empregados, assim, as pessoas eram empregadas dele e ele era o dono da destilaria aos 8 anos. É, pra época ele começou meio tarde até, né? É, pois é, e fazendo whisky, que ele obviamente tomava, né? Até parece. Tomava com leite pra dormir. Que louco, né, cara? Essa poderia ser apenas uma corriqueira história de uma criança que fugiu de casa, afora o fato de que ninguém foi buscá-lo. Nossa. Só piora, né, a história? Caramba, cara. Bom, pelo menos a gente sabe que ele tá vivo e teve filhos e aparentemente tem uma casa própria. Por incrível que pareça, foi meu avô que o levou e o deixou na cidade quando ele pediu. E não olhou pra trás, para o próprio filho. Foi uma época que meu pai dormiu na rua, pediu esmola e ficou muito tempo sem comer. Segundo ele, várias vezes ele deixou de comprar alimentos com as moedas que recebia para economizar para algo que lhe rendesse um ganha-pão. Eventualmente, ele conseguiu comprar uma caixa de engraxate e começou a lustrar os sapatos dos homens da cidade em busca de alguns trocados. Eu perdi qualquer vontade de fazer piadinha no meio da leitura, gente. Tá difícil isso aqui. É, não. É. Capítulo 2. Após meses dessa rotina, não sei exatamente quantos foram, com meu pai engraxando para conseguir se alimentar e ainda dormindo nas ruas, eis que alguém finalmente lhe estendeu a mão. Sua irmã mais velha, Isabel, foi visitar o pai pela primeira vez desde a morte da mãe e descobriu como seus irmãos estavam vivendo. Mesmo indo contra a vontade do marido, arranjou um casamento para a irmã do meio, Teresa, que na época tinha 15 anos, e acolheu na própria casa os dois irmãos mais novos, que naquela época tinham 9 e 8 anos. Isabel foi até a cidade e encontrou o pequeno Zé Ramalho com sua caixinha de engraxar em alguma esquina e o levou pra casa onde morava com o marido. Isso já em Caruaru. A São Francisco, pernambucana. Porra, que santa essa porra dessa irmã, né? Santa Isabel. Ainda assim, a vida não ficou mais fácil. O marido da minha tia não gostava da presença dos meninos em casa. E mais uma vez, meu pai se sentia indesejado. Contudo, foi na casa da irmã que ele começou a ter contato com o que lhe abriria muitas portas na vida, a educação. Pela primeira vez, ele frequentou uma escola e começou a ser alfabetizado. Aos 11 anos, seu cunhado conseguiu que ele fosse aceito em uma escola militar, uma espécie de internato, e ele ficou lá até os 14 anos. Nesse interim, outra das minhas histórias favoritas. Sua turma ganhou um concurso de desfile militar, e ela seria recompensada assistindo aviões militares voarem. Sim, esse era o prêmio. Ah, aparentemente, cara. É. Ele já ganhou vários prêmios na vida aí, considerando como tava antes. Meu pai, na época com os 12 anos, era um dos líderes do grupo e teria uma recompensa a mais, voar em um dos aviões. Aí caramba, é um pô, prêmio, maneiro, caralho. Cara. É. Porra, aí é prêmio pra caralho. Junto a um general que fora à escola especialmente para aquela parada. Gente, a Elba Ramalho gosta de usar o pretérito mais que perfeito, hein? É impressionante. Todo mundo gosta, cara. Aqui no GugaCast, a galera gosta de uma conjugação verbal complexa. Contudo, dias antes, meu pai caiu de uma árvore e quebrou a perna. Ah, não. O que me impediu de ganhar seu prêmio. Ah, mano. Porra, Dr. Ramalho. Porra. Ai, ai, ai. Eu gostava dessa história quando criança, pelo plot twist que ela tem. O avião do general, no qual meu pai deveria estar, caiu naquela apresentação de aviões e todos os tripulantes morreram. Você tá de sacanagem. Não. Dr. Ramalho inventou que o avião caiu pra não se sentir mal porque ele quebrou a perna e não conseguiu voar. Não, cara. Não é possível. Cara, eu só espero que os autores de novela da Globo estejam ouvindo a gente nesse momento, cara, porque isso daria muito pra ser adaptado pra uma novela da Globo. Não. Guga, eu tô ouvindo os teclados daqui. Não é? E a abertura do Hans Donner? Porra, podia ser o Dr. Ramalho rodando pintado de ouro, igual o Rei do Gado. É, imagina a história do Dr. Ramalho e a música tema é do Zé Ramalho. Pô, seria um bom ciclo que se fecha. E tem a ver, né? É, fica a dica aí. Benedito Rui Barbosa. Dr. Ramalho sempre contava essa história com um olhar um pouco desfocado, como se não conseguisse acreditar o quão perto estivera da morte nesse momento. É, ele teve a vida inteira, né? Desde que ele nasceu, na verdade. Capítulo 3. Contudo, aos 14 anos, ele ficou sabendo que sua terceira irmã, Teresa, supracitada, né? E o marido iam se mudar de Pernambuco para o Rio de Janeiro para tentar a vida. Meu pai viu ali uma oportunidade de construir sua própria vida e foi com a irmã, mesmo a contragosto de Isabel, que, como vocês puderam perceber, àquela altura ela já era sua segunda mãe. Sim. Na cidade maravilhosa, meu pai voltou à rotina de engraxate. Ia na casa da irmã para dormir, tomar banho, mas queria conseguir dinheiro o mais rápido possível para ter um lugar só seu. Nesse período, Dr. Ramalho fez de tudo. Engraxou sapatos, vendeu jornal, foi segurança de escolas e clubes noturnos. Caramba! Lavou banheiros, vendeu bugigangas na praia de Ipanema, onde adquiriu uma bactéria na perna que lhe rendeu uma pequena ferida que nunca sarava. Caramba! Meu Deus do céu, gente! Caramba, cara! Nossa, porra. Mas quando o tom vai melhorando da história, sempre... É, né? Pá! Contudo, naquela época, um jovem forte, no auge dos seus 15, 16 anos, ele não se preocupou em tratar essa ferida. Essa ferida vai voltar na história, né? Chekhov's Gun, né? Que você mostra a arma que vai ser usada depois. Ah, sim. Foi nessa época também que ele assistiu um jogo do Pelé em um grande telão no centro da cidade. Mas isso é outra história. Aos poucos, meu pai foi construindo uma vida pra si, humilde, mas dele. Fez muitos amigos, alugou um quartinho que era só seu e, perto dos 20 anos, conseguiu terminar o chamado ginásio. Vulgo segundo grau, vulgo ensino médio. Suas amizades lhe renderam alguns empregos interessantes, sendo o meu favorito deles, o de legista de polícia. Caramba! Notem, sem nenhuma qualificação prévia para tal. Esta foi adquirida na prática. É que naquela época não existia Lura, né? Senão... Aí, boa, caramba! Tem curso de legista na Lura? Contudo, foi entre seus amigos que meu pai descobriu sua paixão da juventude, o direito. Capítulo 4. E aquele menino do sítio, engraxate, sem mãe, sem pai, e que toda sua vida se acostumou a fazer o que fosse preciso para sobreviver, decidiu se arriscar mais uma vez. Ele decidiu que se tornaria advogado. Assim, ele se endividou até onde a vista alcançava e iniciou a faculdade de direito ali mesmo, no Rio de Janeiro, na década de 70. Um nordestino pobre, em meio a vários mauricinhos bem de vida, meu pai nunca falou muito sobre o que passou durante seus 5 anos de formação. Geralmente, ele desvia o assunto para o quanto aquele garoto nordestino pobre com sotaque se destacava nas notas e nas aulas e como se tornou mais amigo dos professores do que dos colegas. E de como provou que todos os que duvidaram dele estavam errados. Só faltou resolver o cubo mágico aí nessa hora. Durante a faculdade, Dr. Ramalho voltou algumas vezes para Caruaru para visitar a irmã Isabel e algumas vezes interagia também com os vizinhos dela, especialmente com uma senhora que criava sozinha, na época, seus 8 filhos. Meu Deus, gente. Mas... meu Deus, a falta que fazia uma televisão, né, gente? É. Mas vamos voltar a isso mais tarde. Aos 27 anos, meu pai se formou como advogado, sendo um dos destaques em sua turma e conseguindo vários empregos logo que saiu da faculdade. Cara, o LinkedIn do Dr. Ramalho deve ser uma coisa fantástica. Fantástica. Maravilhoso, cara. Tipo, porque tem lá experiência de legista, tem experiência do engraxate, tem experiência de segurança. Cara, é muita coisa, realmente. Nesse período... viveu também ótimas histórias, como ter sido acusado de ser comunista a alguns policiais durante a época da ditadura, sendo que a denúncia havia partido do ex-namorado de uma de suas namoradas. Mas conseguiu convencer os policiais do contrário ao listar quantos superiores deles ele conhecia. No melhor estilo, você sabe com quem você está falando? Outra coisa interessante é que, anos depois, em uma das várias trocas de cédulas feitas pelo governo brasileiro, a dívida que meu pai havia adquirido em sua faculdade foi convertida para as novas cédulas, tornando-se uma outra quantia, muito mais baixa. Caramba! Pelo menos uma notícia boa aí pro Dr. Ramalho. Ao cortar os zeros, a dívida do meu pai, que estava em, por exemplo, 15 milhões de mangos, que ele pagaria apenas depois de anos de economia, tornou-se repentinamente 15 mil pratas, o que ele pagou com apenas um salário. Pelo menos é o que ele conta. Caraca. Talvez. Mas é verdade, nessa época os números eram assim, cara. Eu tenho aqui em casa ainda, nos anos 90, quando eu aprendi a tocar violão, não tinha Music Dot, olha aí. Você comprava umas revistinhas na banca, né, com as cifras, sim, das músicas e tal. E eu tenho algumas dessas revistinhas até hoje, né, porque eu nunca me desfiz delas. Quando eu preciso tocar aquela música, eu vou lá e pego a revistinha. E tem, algumas delas são antes do Plano Real. Sim. E tem lá, assim, guitarra Giannini, 3 milhões. De pratas. Eu acho que nessa época eram... cruzeiros novos? Cruzeiros reais. Cruzeiros reais. Chegamos ao capítulo 5. Após 3 anos economizando com os casos que ele conseguia, ele determinou um novo objetivo para si mesmo: voltar para Caruaru e abrir seu próprio escritório de economia. Claro, porque é São Francisco Pernambucana. É o lugar para você fazer isso. O que é um escritório de economia? Eu também não entendi. Talvez um contador? Eu acho que o cérebro dela peidou aí e era escritório de advocacia. Talvez, também. Vamos descobrir, descobriremos. Aos 30 anos, ele retornou para perto da irmã Isabel e realmente abriu seu escritório. Esse escritório misterioso. Relativamente rico, agora o garoto do sítio era um dos melhores partidos da região e aquela mulher, lembra? Que criava os 8 filhos sozinha, achava que ele daria um ótimo genro. Ah, eu achei que ia ser marido. Tem um fato curioso que, só pra quem tá lendo o texto consegue perceber, esses 8 filhos que já foram citados, as 2 vezes, são colocados com 2 dígitos. Então é 08 filhos, é tipo pra... Não, eu acho que ela tá estudando pra ser advogada também, porque isso é coisa de advogado. Ah... colocar sempre 01, 02, 03, não é, nunca é um número sozinho. É, quem tem 08 filhos, né? São poucas pessoas que têm... Ah, quantos filhos você tem? 08 filhos. Por isso, conforme o escritório recebia ainda mais clientes e o capital do meu pai aumentava, essa senhora resolveu lhe apresentar sua 3ª filha, que na época, em 1980, tinha apenas 16 anos. Sim, as sirenes da polícia também tocam na minha cabeça quando eu ouço essa parte. Caramba. O namoro teve seus altos e baixos por mais 0,4 anos. E está escrito assim. Até que minha mãe, aos 20 anos, engravidou e meu pai decidiu que ela viria morar com ele. No Nordeste, chamamos isso de se amigar. Aqui no Sudeste, acho que a gente também fala. A gente fala se juntar. É um sinônimo de união instável. Eles nunca se casaram, nem na igreja, nem no cartório. Mas meu pai criou seus filhos com mão de ferro, sempre nos obrigando a ter as melhores notas na escola e os melhores comportamentos. Quando eu era criança, ficava de castigo proporcionalmente à diferença de nota que eu tirei para 10. Ou seja, se tirasse 0,9, ficaria 1 hora de castigo. Se tirasse 9,5, ficaria 30 minutos, e assim por diante. Nossa, eu ia sofrer tanto na mão do Dr. Ramalho, cara. Eu também, eu ia estar lá tirando 5 horas de castigo. Exatamente. Nos bons momentos, 3 horas de castigo. Uhum. Eu ia ter banco de horas. Eu ficava trancada no escritório que ele tinha em casa e era obrigado a revisar a matéria em que tirei uma nota baixa, ler uma parte de um de seus livros de direito e escrever e ler em voz alta para ele 5 palavras do dicionário. Caraca. Não absorvi nenhum desses conhecimentos para minha vida e certamente não farei isso com meus filhos. Mas entendo que meu pai fazia isso porque foi a educação que mudou sua vida. E ele queria se certificar de que aproveitaríamos as oportunidades que ele estava nos dando, mas que ele não tivera durante a infância. Essa maneira peculiar de se certificar de que iríamos pelo caminho que ele esperava de nós acabou por destruir o relacionamento dele com meu irmão. Contudo, planejo contar algumas dessas histórias no GugaCast de Dia dos Pais. Manda aí. É. 2020. Epílogo. Por fim, na década de 1990, meu pai empreendeu novamente. Ele transformou sua casa, própria, diga-se de passagem, em uma locadora. Caramba! Quando eu nasci, em 1999, o negócio já era enorme e foi o maior ganha-pão que meu pai já teve. Contudo, o elevado padrão de vida começou a decair a partir de 2002, quando a pirataria começou a se instalar no país. Não, uma locadora de vídeo, caramba. Sim. Isso, é. Por fim, em 2007, a locadora foi fechada. Até que... durou, né? É. Será que o nome da locadora era Ramalho Buster? Sim. Em 2008, minha mãe descobriu que estava com câncer e gastamos muitas de nossas economias em seu tratamento. Eu amo meu pai e sua história de vida é incrível, mas ele foi um péssimo marido nessa época. Caramba! E é com tristeza que digo que até hoje ele se ressente de ter gastado dinheiro com o tratamento da minha mãe. Caramba! Nossa! Ela morreu em 2012. Com a sua história de vida, meu pai é extremamente avarento, o que de maneira nenhuma justifica alguns de seus atos. Em 2015, aquela pequena ferida na perna que mencionei... Olha aí! Que ele pegou na praia e que nunca se fechou, tornou-se o algoz do guerreiro Dr. Ramalho. Ele pegou chikungunya e a ferida se abriu. Atualmente ela ocupa toda a sua batata da perna e consumiu quase metade dela. Caramba, nossa. Cara! É, não sabia que isso ia acontecer. Ele anda de bengala, mas ainda assim continua trabalhando. Temos uma vendinha de frutas que ele abastece indo na feira às 3 da manhã, quase todos os dias. Várias vezes eu e meu irmão quisemos levá-lo para o hospital para ver o que é exatamente que ele tem na perna, mas ele sempre diz: se eu for no médico, vão querer cortar minha perna. Eu nasci com essa perna e vou ser enterrado com ela. Exatamente agora, ele está no andar de cima da minha casa, fazendo um curativo na ferida e se preparando para mais um dia de trabalho, enquanto ele escuta Altemar Dutra. Esse meio gigante, sei que a história do meu pai de superação estagnou um pouco agora no fim da vida. Ele mesmo reclama todos os dias sobre como ele saiu do nada para voltar para o nada, apenas com lembranças e histórias sobre tudo o que fez e conseguiu. Por isso, mesmo que essa história não vá para o programa, eu fico feliz de levar a história dele adiante. Ele não é a melhor pessoa do mundo e muitos de seus atos não são os melhores, mas ele ainda é aquele menino que saiu de casa aos 08 anos. É mesmo. Não havia pessoas para desacreditá-lo, porque quase não havia pessoas que se importassem em olhar ou se preocupar com ele. Dr. Ramalho tinha tudo para ser um nada, mas ele foi tudo e me deu tudo, para que eu tivesse as chances que ele não teve. Serei eternamente agradecida por isso. Enfim, desculpe de novo o e-mail enorme e continuem sempre incríveis. Parabéns. Parabéns, Dr. Ramalho. Muito bom. Mas, cara... muito bom. Vai ver essa perna aí, porque só tá adiando o inevitável, assim. Quanto antes você for, melhor. É. Tem que conversar com ele aí, tem que argumentar. Argumenta na língua dele, fala como advogado. É, não, e coloca, sei lá, é que é complicado, né? Eu também, no fim da vida do meu avô, era muito difícil convencê-lo, né, a se tratar, a ir pro médico e tudo mais. Porque sim, o pessoal de outra época, né, é muito turrão, né, muito, tô bem, isso aí, eu, né, meu avô curava tudo na vida dele com arnica e minâncora. Ou às vezes é uma combinação das duas. Exatamente, até que ele descobriu que essas duas coisas não curam câncer. Mas é muito isso, assim, tipo, quanto antes você vai, antes é melhor, né? Então se ele tá com esse problema na perna e o problema dele é perder a perna, se ele for o mais rápido possível, é capaz que isso não aconteça. Se ele for muito tarde, é certeza de que isso vai acontecer. Então, né, tenta dar... e tenta colocar pra ele também a questão de, sei lá, se ele é muito avarento. Eu sempre falo, fala na língua dele, beleza, então fala pra ele o quanto vai custar. Ó, se você for depois, cortar vai custar caro. Se só tratar, não vai custar tão caro. Boa, Caio. Então, sei lá, às vezes tenta dar uma argumentada assim, sabe? Cara, fala pra ele, cada dia que você não vai, custa R$500 a mais. É. Isso. Eu vou falar na língua dele também. Doutor Ramalho, pegue suas 0,2 pernas e vá até o hospital e o médico, por favor. Antes que você fique com apenas 0,1 perna. Exato. Caio, lê a próxima pra gente. Leio. Olá, Gustavo, Rafael, Caio, convidado. Adoro a química entre vocês, os melhores episódios... É minha mãe que escreveu, né? É a única explicação. Né, exatamente. E ela tá brava. Os melhores episódios são os que vocês se reúnem. Meu nome é... mas podem me chamar de Arnaldo. Nasci e cresci no interior do Paraná, Londrina, e conheci o GugaCast quando passei uma temporada trabalhando em Brasília. Cara, todo esse programa gira em torno dessa cidade, né? É, ué. Longos fins de semana longe da família, o jeito era caminhar pelo eixo ouvindo o GugaCast. A história que trago não envergonha ninguém, mas deixarei como uma homenagem anônima à minha querida mãe, que não ouve o GugaCast. Pô. É um erro dela. É. Acho bom nomeá-la também, pois vai ficar cansativo ficar lendo minha mãe, minha mãe, minha mãe. Ela, vamos dar um nome pra ela. Ela é filha de imigrantes japoneses. Então a gente tem que dar um nome de... Michiko Sensei. Michiko Sensei, boa. Voltou, né? É o único nome japonês que a gente sabe. Não, vamos trocar. Então, Sailor Moon. Sailor Moon, ok. Sailor Moon é filha de imigrantes japoneses. Passou a primeira infância nesse meio e só foi ter contato com a língua portuguesa quando começou a frequentar a escola. Os professores chamavam-a de burra porque tirava notas baixas, sem desconfiar que ela não entendia nada do que diziam, nem entendia o que escreviam na lousa. Isso é o clássico da criança imigrante. Isso. Exatamente. É super normal. Apesar das dificuldades com a língua, meu avô, que nunca aprendeu o português profundamente, trabalhava muito para educar os 4 filhos. Todos aprenderam a ler e escrever, aprenderam a tocar algum instrumento. Minha mãe toca acordeon, mas não esse acordeon de forró. Toca músicas clássicas em partitura, com acompanhamento e melodia. É um pouco diferente mesmo. Mas o conceito do instrumento é o mesmo, né? O conceito do instrumento, a voz do instrumento é parecida, mas a maneira como ele tem as teclas é diferente. O acordeon, ele tem um piano de um lado, né? Uhum. A sanfona, as outras variações dele nem sempre tem. Tem aqueles monte de botões, né? O acordeon tem também, né? Ele tem de um lado. Ele tem o piano do lado direito e do lado esquerdo ele tem aqueles botõezinhos que são os baixos. Mas eu sei que tem uma versão de sanfona que só tem os baixos. Ah, que não tem o não piano. Tem piano. Ah, entendi. É um instrumento musical fascinante, cara. É mesmo. É super difícil. Ele continua aqui. Todos cursaram faculdade e entraram na vida adulta com bons empregos. No fim da faculdade, já trabalhando concursada num banco azul do governo, minha mãe conheceu meu pai. Ele era um cara de farra, gostava de uma bagunça, bebedeira, se é que me entendem. Por algum acaso do destino, acabou se enamorando da caretíssima minha mãe. Não tinha o que dar certo. Mas ele era também filho de imigrantes japoneses, funcionário de um banco privado, que hoje é um banco laranja. Educado, polido e lindo. Dizem que eu sou a cara dele. É, então você tá, né, você tá... Esse é o Arnaldo. Meus avós aprovaram e eles se casaram. Quando minha irmã nasceu, minha mãe entrou para o turno da noite no banco. Assim, ela cuidava dela durante o dia, colocava para dormir e ia trabalhar. Bastando ao meu pai checar se ela continuava respirando durante a noite. Fácil, não? Não pro fanfarrão. Não teve jeito e ela precisou sair do banco. Isso mesmo, ela abandonou o emprego no banco azul do governo. Caramba! Para cuidar da filha. Puta que eu pariu, seu pai é um incompetente. Eu nasci menos de 2 anos depois e meu irmão 4 anos depois de mim. Ela não se importou. Meu pai ganhava bem e ela estava realizada cuidando de todos nós. É muito vivo em minha memória nós três brincando no quintal, ela à vista na janela cozinhando, lavando roupas, cuidando da casa ou fazendo artesanatos, um hobby que ela desenvolveu nesse tempo. Certo dia, meu pai falou a ela que não era feliz no casamento, que no trabalho dele as mulheres andavam todas produzidas, faziam compras, usavam maquiagem e ela só ficava cuidando da casa. Acho que ele esqueceu o motivo dela estar em casa. Caramba, cara. Seu pai é um grandíssimo filho da p... Calma, não fala isso ainda, vamos ver o que acontece. É. Nesse meio tempo, meu pai, que dava muito valor aos amigos, resolveu que seria uma boa ideia ser avalista do melhor amigo dele em algum negócio que eu, criança, não compreendi à época. Esse amigo sumiu, não pagou e a dívida sobrou para o meu pai. É o que acontece. É, exatamente. O salário do banco nos dava uma vida tranquila, mas não dava para pagar essa dívida. Ele, então, foi para o Japão trabalhar de dekasegi. É que seria bom explicar o que é dekasegi, né? Dekasegi é quando você é um imigrante, você é um descendente de japonês que volta para o Japão para fazer uns trabalhos muito duros que tem por lá, né? É, trabalhar nas indústrias, né? Uhum. linha de produção e tal. Eu tenho vários amigos que estão assim lá nesse momento. É isso, né? Eu acho que é isso, né? Eu acho que sim. Minha mãe ficou sozinha com 3 crianças de 12, 10 e 6 anos de idade. No tempo que ele ficou lá, nos aproximamos mais dos meus tios e avós maternos. Nossa vida ficou preenchida por esse calor humano. Minha tia abriu uma pastelaria. Sim, não dá pra fugir do estereótipo. Porra! E de segunda a segunda, íamos todos e passávamos o dia na pastelaria, o dia com a nossa mãe. Estava tudo certo pra nós, mas hoje ela conta que foi uma época muito difícil. A pastelaria não dava muito dinheiro, e o que meu pai mandava do Japão mal pagava a dívida. Teve dia que a nossa janta foi salada de cebola e uma lata de sardinha. Passávamos dias sem ver carne. É, foda, né? É, eu já passei por isso aí e era muito fubá, viu? Fubá é uma coisa que, ó, rende tanta coisa diferente. É, eu passei por isso também. E a gente comia muita sardinha nessa época. Muito miojo. Quando o pai voltou, não conseguia ou não queria emprego. Ficou meses apático dentro de casa. Situação comum de quem volta do exterior, eu acho. Isso se chama depressão. O emprego que conseguiu tempos depois pagava muito mal. O expediente terminava cedo e ele ia afogar as frustrações no bar, onde ficava grande parte desse salário. Ainda me lembro claramente dele chegando bêbado em casa, às vezes caindo no meio da cozinha. Nossa. E só acordando no dia seguinte. Que triste. Com 5 bocas para alimentar, o salarinho da pastelaria não dava para nada. Minha mãe resolveu estudar para concurso público. O casamento deles já tinha acabado, mas ela só tomou uma atitude quando ele ficou violento. Caramba. Chegando a estapear minha irmã. Agora você pode falar, Caio. Agora eu posso? Pode, vai lá. Seu pai é um grandíssimo filho da puta. Boa. Eu sempre intervinha, e no alto dos meus 15 anos, dormia atento à porta, esperando pra ver a situação que ele chegaria em casa. Sailor Moon continuava estudando pra concurso nesse cenário. Essa história é muito melhor porque é Sailor Moon. Agora sim, é que a gente lembrou que é Sailor Moon, né? É, ajuda bastante. Ajuda bastante, né? É, ela vai se transformar daqui a pouco. Você tá meio, puta, que merda. Aí você fala, ah, mas pelo menos é Sailor Moon. Me lembro de certa vez chegar em casa de algum amigo, ele louco, gritando e esmurrando a mesa onde ela estudava, cheio de livros em cima da mesa. Ela chorando, espremida na parede pela mesa que ele empurrava. Meu irmão escondido embaixo da mesa, assustadíssimo, minha irmã trancada no quarto. Nossa, que babaca. Só gritei com a voz mais grossa que eu consegui. O que tá acontecendo aqui? Ele assustou, cambaleou e saiu. Sailor Moon, em prantos, só falou: leve seu irmão pra sala, ele está assustado, vou fazer a janta. Enfim, separaram. Meu pai ficou com metade da casa e o carro. Minha mãe com 3 filhos pré-adolescentes. Nossa tia nos acolheu, a dona da pastelaria onde a Sailor Moon trabalhava. O que essa tia fez por nós não tem preço. Com o dinheiro da parte dela da casa, foram feitas as reformas necessárias para nos abrigar. Eu e minha irmã finalmente tivemos idade para trabalhar. Ela arrumou emprego de caixa num supermercado, eu num call center. Assim pudemos ajudar em casa, e a situação começou a melhorar. Passamos no vestibular de uma grande universidade estadual daqui. Tentamos dar alguma tranquilidade, paz em casa, pro nosso irmão, e a Sailor Moon conseguiu passar no concurso. Caramba! Sim, ela conseguiu, e foi ótimo, porque assim teve plano de saúde para enfrentar o câncer que descobriu em poucos meses depois de assumir. Caralho, gente! Caramba, cara! Pô, não dá um descanso! Não consegue, né? Perdeu os cabelos na quimioterapia, emagreceu muito, teve a pele queimada pela radioterapia. Eu acompanhei o mais de perto que pude. Sailor Moon terminou o tratamento, seus cabelos cresceram, trabalhou 15 anos no órgão público e se aposentou há um mês, com 63 anos de idade. Pô, parabéns, parabéns. Porra. Mais palmas. É, se aposentar hoje em dia, né, merece palma mesmo. É, então. Sailor Moon diz que a maior vitória dela foi ter mantido nós três no caminho certo, apesar de tudo. É isso, Guga, Rafael e Caio, uma singela homenagem à minha mãe, Sailor Moon, guerreira, exemplo que levo pra vida. Foi um nome adequado, inclusive, que a gente deu pra ela. Exatamente. Guerreira, literalmente. Paulo, você ainda tá com a gente? Eu tô, cara, mas eu não sei se eu choro ou desligo isso aqui, porque tá louco, né? Paulo chegou achando que tinha sido convidado pra uma festa, chegou e... Exatamente. O cara me convidou, eu falei, nossa, que muito, que animal. Claro, não sei o quê. Ah. Cara, hoje vai ser só assim. Vai ser igual o filme do Smith, cara. Esse é a inspiração pra esse programa aqui. Já aproveitando que o Paulo tá aí baqueado, eu vou ler o próximo e-mail também, tá? Próxima história aqui, então. Olá para todos os seres humanos que estão lendo ou ouvindo essa história. Gostaria que mudassem meu nome, assim como todos os nomes subsequentes. Meu nome é e sou de São Paulo, capital. Quando o Guga falou sobre histórias de superação, principalmente elas sendo ligadas ao filme A Procura da Felicidade, eu tive que escrever essa história, vocês vão entender o porquê. Enfim, essa história não é sobre mim, mas estou inserida nela ao passo que a história é sobre a minha mãe. Inclusive, durante muito tempo, eu tive sentimentos negativos por ela, porque eu não entendi as coisas que estavam acontecendo. A gente tem que dar nome pra ela e pra mãe dela. E pra irmã dela. A gente devia dar nomes de personagens do Will Smith. Men in Black, Hancock. Tá, já que o Will Smith, ele participou do Esquadrão Suicida, vamos usar nomes de super coisas. Então, a mãe dela é a Mulher Maravilha. Ok, fácil. Ela pode ser... Lanterna Verde. Lanterna, quer... Lanterna é no feminino, é a Lanterna Verde. Você quer ficar só na DC, então? É, acho que sim, né? Tá, então ela é a Lanterna Verde e a irmã dela é a Flash. Ok. Então vamos lá. Quando a minha irmã, Flash, nasceu em 1996, minha mãe, Mulher Maravilha, resolveu parar de trabalhar por livre e espontânea pressão da empresa em que ela trabalhava, que a demitiu durante a licença maternidade. Era uma empresa de cavalaria na Grécia. É, essa história é tão antiga de demitir a Nossa. Mulher na licença maternidade. Mulher Maravilha abraçou a ideia de ser mãe com unhas e dentes. 2 anos depois, eu, Lanterna Verde, nasci e essa garra não diminuiu. Mulher Maravilha fazia questão de a gente comer apenas coisas saudáveis, mas se preocupava em deixá-las apetitosas. Não deixava faltar esporte e lazer em nossas vidas. Pelo menos uma vez por semana, íamos em algum parque ou sesques para brincarmos. Cara, se você pensar bem, é de fato a vida da Mulher Maravilha, porque ela praticava esportes, fazia coisas saudáveis. Exatamente. Comia só comida mediterrânea, que é bastante saudável e apetitosa. Sim, é o único detalhe que não tem aqui, que ela levava e trazia eles com o avião invisível, né? Sim. E quando eles faziam alguma birra, ou brigavam, quebravam alguma coisa... Colocava o laço. Jogava o laço da verdade neles pra descobrir quem que tinha feito. É, mas o avião invisível é bastante seguro, ele só não tem muita privacidade. É. Você não pode usar saia quando você tá nele, né? Esses momentos felizes desandaram em 2006, quando meus pais, Mulher Maravilha e Super-Homem, decidiram se divorciar, por conta do meu pai ter um emprego mais estável, salário mais satisfatório e com tempo livre para cuidar das duas crianças, quem saiu de casa foi a Mulher Maravilha. Na época eu não entendi muito e as mágoas começaram. Cara, que pitoresco, né? É. Dessa forma, Mulher Maravilha se viu sem emprego, sem casa, sem marido e sem as filhas. Ela foi morar com uma prima minha, que trabalha na mesma área que ela. Mas elas nunca se deram bem, e a carreira não ajuda nem um pouco. O trabalho da Mulher Maravilha é com televisão, mais especificamente na área da arte. Ou seja, ela monta o cenário e na época ela tinha que ir pra rua pra comprar todos os objetos citados e os não citados no roteiro que entregavam, chegando a andar quilômetros em um período de 8 horas. Mas, graças a isso, ela sabe como alugar helicópteros, carros de época e até armas de fogo para o dia seguinte, se necessário. É muito conveniente quando você é Mulher Maravilha. Exatamente. Ela tem que saber onde estão as armas de fogo, para impedir que os criminosos tenham acesso. Com seus braceletes. Exatamente. Agora é preciso pausar a história para contar como é esse ambiente de trabalho. É um universo em que carteira assinada é quase um mito. As horas de trabalho podem chegar a 25 horas por dia, 8 dias por semana. E aí você exclama, ah, mas isso não existe. E o trabalho retruca, se vira, fulano tá desempregado e esse job pode ir pra ele se você não quiser. Com a cereja do bolo sendo uma remuneração pífia. Caramba. É. Seguindo com a história, Mulher Maravilha não soube lidar com ser mãe e ser mulher trabalhadora num mercado de trabalho machista e repleto de gente que só consegue ser produtivo à base de drogas estimulantes ilícitas, às quais ela conseguiu resistir. Não tem exatamente cursos pra isso, e ela acabou sucumbindo ao trabalho e praticamente desapareceu por 2 anos, mandando raros e-mails. Caramba, caraca. Imagina, cara. No meu lado da história, eu era uma criança de 8 anos, quando tudo começou, meu pai, Super-Homem, não ajudou nem um pouco. Ele fazia questão de falar mal dela toda vez que tinha chance e quando não tinha chance também. Com isso, eu cheguei a não querer mais olhar na cara da Mulher Maravilha. Reneguei por completo e isso causou alguns danos em mim que existem até hoje. Mas, de novo, a história não é sobre mim. Lanterna Verde. Durante anos, Mulher Maravilha ficou o tempo todo mudando entre Rio e São Paulo, porque são nesses lugares onde tem mais oferta de emprego na área dela. Com as viagens sendo sempre de carro ou ônibus, avião nem pensar. Afinal de contas, né? É, o avião invisível ficava chato, né, dela. É. É que não adianta você pôr o avião invisível num filme, né? É, exatamente. Não serve, né, de figuração. Pro cenário. Ele é a mesma coisa que não ter nada. E se você pintar o avião invisível, será que funciona? Teoricamente sim, né? Porque se você carregar, se você colocar um monte de tinta dentro dele, você vai enxergar a tinta, já que ele é invisível. Então... É, ela podia ter pintado o avião invisível. Uhum. E basta pintar o avião só de um lado, né? Porque do outro ele é invisível e você vê a tinta do outro lado. Então, muito bem pensado. Barato. E é o que está mesmo. Exatamente, economizar. Do outro lado você vê ele por dentro, né? Ia ser. Exato. Ia ser legal pra gravar vídeos de segurança de avião. Exatamente. O problema é que se ela pinta o avião invisível, ela vai começar a ter que pagar imposto por ele, né? Verdade. Avião invisível é um veículo muito merda pra um super-herói. É muito merda. Ai, meu Deus. É porque só faltava ser um turbo-hélice invisível, né? Exatamente, né? Uma asa delta invisível. Você não ia ver mais o barulho, né? Turbo-hélice. Porra. Um submarino invisível seria muito mais impressionante. É verdade. Só que o problema ia ser um monte de coisa trombando nele, né? É. Continuando aqui. Em um dos momentos em que ela estava morando em São Paulo, ocorreu um episódio que me marcou muito e até hoje me deixa tocada. Isso aconteceu quando Mulher Maravilha estava morando em um bairro bem perigoso da Zona Sul, o qual eu não lembro o nome. E a casa que ela morava era uma edícula, a qual consistia em quarto, banheiro e cozinha, de uma casa grande e vazia. Ela dormia em um colchão de casal no chão com uma TV de tubo que os donos da casa cederam para ela, que possuía a típica antena com palha de aço nas pontas. Possuía mais um banheiro e cozinha, um lugar minúsculo. Nesse fim de semana em questão, minha irmã Flash, que tem um gênio forte e sempre teve um relacionamento mais difícil com a Mulher Maravilha, se desentendeu com ela por algum motivo que eu não lembro. Deferiu palavras pesadas, como eu não te amo, você é um fracasso, você nem pode ser considerada minha mãe. Puta, caramba, que pariu, bicho. Isso. E ligou para o Super-Homem pedindo para ele buscá-la depois de não ter ficado nem 10 horas ali em um dos dois fins de semana do mês, às vezes menos, que minha mãe conseguia nos ver. Logo depois que Flash foi embora, Mulher Maravilha desabou a chorar, soluçar mesmo, aquele choro de uma mãe que tinha certeza que a própria filha a odiava, e acreditando que, de fato, tinha falhado. E eu, Lanterna Verde, com no máximo 11 anos, fiquei com ela chorando apoiada em mim, tentando consolá-la do melhor jeito que uma criança dessa idade consegue. Caramba. Que bom, né, gente? A gente tá aqui, é o GugaCast Pessoas Necessitadas de Terapia. Cara, mas essa é a vida. A vida é assim, cara. A vida não é fácil. O Rafael não quis participar de propósito, né? Ele leu antes e falou, não vou nessa. É, foi ele que escolheu. Ele falou, não, eu já sofri uma vez. A vida, ela não só não é fácil, como ela também não é justa. É. Essa é a questão. E eu acho bom que a gente tenha alguns programas que nos relembrem disso. Sim. Um programa, né? E nos outros 50 a gente fica aqui dando risada. Exatamente. Enquanto todas as adversidades emocionais aconteciam, Mulher Maravilha não conseguia um trabalho que durasse mais de 8 meses. Afinal, ela era contratada somente enquanto o produto era gravado. Depois, todo mundo é dispensado e fica cada um por si. Os momentos desempregados se estendiam por meses. Eu vou fazer um parágrafo aqui. Saí já com uma garota que ela trabalhava na parte de maquiagem de TV. E a vida dela era exatamente a mesma. Nossa. Acabou a produção, acabou a novela, acabou a série, acabou o que quer que seja, todo mundo demitido. É incrível, cara. No meio disso tudo, ela conseguiu achar um homem, conhecido por nós apenas como Batman, da mesma área de trabalho. Só que sendo o cara responsável por quais imagens de quais câmeras vão aparecer na TV, enquanto um esporte era transmitido ao vivo, o que o fazia viajar bastante. Até fez a cobertura das Olimpíadas de 2012 na Inglaterra. Ele operava o Switcher. Exato. Batman ajudou bem ela, fazendo companhia e assumindo o aluguel das casas que eles moravam. Fora os presentes que ele dava pra Mulher Maravilha, pra mim Lanterna Verde e pra minha irmã Flash, quando voltava de viagem. Aos meus 12, 13 anos, Super-Homem, meu pai, resolveu que iríamos passar algumas semanas com a Mulher Maravilha no Rio de Janeiro. Na época que ela morava em um apartamento totalmente no meio do mato. Tão no meio do mato que o jabuti do terreno ao lado conseguiu fugir. Caralho, gente. Porra, largar, deixar o jabuti fugir é foda, hein, meu? Que bela hipérbole, né? Tão no meio do mato que o jabuti consegue fugir. Durante essas semanas, Mulher Maravilha precisou ir a uma médica por conta de uma dor de cabeça, e ela saiu com um atestado de 60 dias por conta de estresse, para vocês terem noção de como o trabalho era super tranquilo. O lado bom disso é que conseguimos passar mais tempo juntos e fazer atividades juntos, como visitar umas cabras em uma trilha próxima à casa. Uma famosa atividade, uma atividade bem corriqueira que as pessoas fazem. De mãe e filha, principalmente, né? Sim. É. Para nossa sorte, o Batman tinha um carro. Não só um carro, né, gente? Ele tem um carro, um avião, um bate-bumerangue, um namorado chamado Robin. E conseguimos ir a alguns lugares bacanas mais pro centro do Rio. Inclusive, já fui tantas vezes ao bonde do Pão de Açúcar que já até perdeu a graça. Mas recomendo que vão ao Forte Duque de Caxias, cuja entrada é R$ 4,00. Pelo menos era, quando eu fui a última vez em 2017. E consiste em um morro com uma caminhada de 800 metros, pra cima do mesmo, né? Com um pequeno museu sobre a Guerra do Paraguai, um bebedouro com água maravilhosamente gelada e uma vista de tirar o fôlego. A coisa que eu mais gostei daqui foi o bebedouro. É porque você vai andar 800 metros na subida, né? Não, e no final tem um bebedouro geladinho, porra, eu quero esse rolê aí. É, foi bem pensado. Mas não tem cabras. É, exatamente, infelizmente. Vou avançar um pouco a história para a atualidade, senão, né, fica muito grande. Na venda de uma casa que ela tinha comprado junto com o Super-Homem, meu pai, ela conseguiu comprar um apartamento no Rio de Janeiro em um bairro chamado Vargem Pequena, a 15 minutos de bicicleta de um trabalho que parecia ser mais estável. Ela estava há mais de um ano nele. O apartamento era pequeno, com dois quartos, sala, um banheiro e uma cozinha bem apertada, com uma pequena área de serviço, mas era incrivelmente confortável e do lado de um ponto de ônibus. Por não conhecer muito bem a legislação do Rio de Janeiro, ela não calculou alguns, ela coloca entre parênteses, muitos, impostos que vieram embutidos no apartamento, mas também que ninguém avisou até o momento da assinatura do contrato e ela já não tinha mais opções. Caramba, como assim? Né, que bizarro. Assim ela ficou com uma dívida gigantesca. Acho que pouco mais de R$40 mil. Caramba, cara. E sempre pagando a pensão, tentando comprar coisas pra mim, Lanterna Verde, minha irmã Flash, quando precisávamos, sem nem contar que ela estava sem ter direito o que comer. Caramba. Eis que chegamos no ano de 2017, mais especificamente no final do mês de novembro. Os estúdios em que ela estava trabalhando simplesmente resolveram demitir todo mundo do departamento para readmitir no mês de fevereiro, coisa que ela podia fazer, pois todo mundo ali era PJ. Não vou citar o nome da empresa, mas é um nome que eu sempre irei recordar. Minha mãe se viu totalmente sem emprego novamente, logo depois de ter comprado presentes de Natal para todos os entes queridos e sozinha no Rio de Janeiro, porque meu padrasto, Batman, tinha que ficar mais em São Paulo por conta do emprego dele. Nos meses seguintes, ela ficou indo e voltando do Rio, vendo qualquer oferta de trabalho que oferecessem, até que um dia ela recebeu uma oferta de emprego no SBT. Ela já havia feito um trabalho lá, e ela sempre falava que era o sonho dela trabalhar lá. O emprego parecia um sonho. Carteira assinada, plano de saúde odontológico para toda a família, cartão alimentação, cesta básica, folgas de sábado a cada 15 dias, e em todos os domingos, caraca, gente, numa mesa própria com computador próprio, horas certas de trabalho e, o melhor de tudo, em São Paulo, onde ficam família e os amigos dela. As chances de ela conseguir um emprego eram muito boas, pois ela foi indicada diretamente pela pessoa que ela ocuparia a função. Dito e feito, em junho de 2018, Mulher Maravilha conseguiu um emprego, passou por 3 meses de experiência e foi efetivada com o dobro do valor do salário da experiência. Caraca, pô, parabéns, aí sim, seu Silvio. Porra! Aí sim, vai, pelo menos, vai. Vamos continuar nesse ritmo, hein? Porra! Hoje em dia, ela conseguiu quitar a dívida dela e em setembro terá as primeiras férias remuneradas em 9 anos. O único ruim é que o salário é pago com aviõezinhos de R$50. Exatamente. O Silvio vai de empregado em empregado e ele vai jogando os aviões. Tem que pegar. Minha relação com ela tá bem melhor. Depois de muita terapia, eu tirei de mim um ódio que eu sentia por ela e esse sentimento virou empatia. Eu entendo toda a dor que ela passou ao ter que nos deixar e de não conseguir lidar com o rio de responsabilidades que caiu sobre ela. Lógico que nossa relação não é perfeita. Temos nossos desentendimentos, mas eu sempre recorro a ela quando preciso de ajuda. Afinal de contas, Mulher Maravilha, né? É. Ela diz que vai passar uns dias na cidade em que eu moro durante as férias dela e eu estou animada pra isso. É isso. Espero que tenham gostado da história. Tive que resumir e tirar vários momentos e detalhes por ser uma história que se passa ao longo de 13 anos. Agradeço por terem lido e até mais. Lanterna Verde. E quando eu fiz o episódio de estagiário que a gente fez em junho... Sim. eu fiz achando que, tipo, ah, vou contar aqui uns perrengues que eu passei procurando emprego e tal. E várias pessoas falam, putz, isso me deu força, ver que você passou por isso ajudou e tal. Então, acho que tem isso também. Por mais que a gente tenha umas histórias que sejam um pouco bad vibes no começo, é legal para as pessoas verem que pode ter um final feliz, né? Sim, sim. É meio que costume isso, eu não sei porquê, da onde que eu tirei isso. Mas eu sempre que as pessoas falam que elas estão com algum problema, eu sempre falo, meu, tudo dá certo no fim. Relaxa que tudo no fim... tudo vai dar certo. E é isso, assim, é meio que... porque não tem o que a gente fazer, né? É só acreditar e bater o trampo todo dia. É isso aí. Vai dar tudo certo. Guga, finaliza aí pra gente. Olá, Guga, Rafael, Caio e possíveis convidados. A história é um pouco dura, mas juro que é possível de tirar alguma inspiração dela e mostrar que ser good vibes e bem-sucedido só depende de você. Me chamo Luiz Gustavo e essa história teve seu início na cidade de Belo Horizonte em 1995, ano em que foi criado o site de pesquisa Yahoo e Alberto Fujimori foi reeleito presidente do Peru. Caraca, ele escolheu a dedos os fatos, né? Porra, bicho, Alberto Fujimori, mano. É. Como assim, Caio? Ele digitou Wikipedia em 1995, são as duas primeiras que aparecem, meu? Aí eu fiquei um pouco baleado. Mas são duas coisas que não tiveram o destino que a gente esperava delas. Nem um pouco. E também foi o ano em que minha família, formada por meu pai, minha mãe, eu, dois irmãos e uma irmã, se separou. Eu sou o mais velho dos filhos, e naquela época, com 6 anos... decidi ficar com meu... caramba, 6 anos, ele era mais velho e ele teve que tomar uma decisão. Decidi ficar com meu pai e meus irmãos ficaram com a minha mãe. Exatamente isso, eu decidi. Meu pai me conta que eu era uma criança que sempre se portava como um adulto. E que eu cheguei a dizer pra minha mãe a seguinte frase antes da decisão. Mãe, não é justo todos ficarem com a senhora e meu pai ficar sozinho. Até então tudo bem, eu estava com meu amigão, o meu pai. Mas havia um porém, não tínhamos onde morar e meu pai havia perdido o emprego. Aliás... esse foi um dos motivos para a separação dos meus pais. Brigas por falta de dinheiro e o desemprego do meu pai. Cara, tá aí, igualzinho no filme. Né? Bem observado. Eu sabia que ia ser uma boa ideia fazer um programa inspirado nesse filme. E assim fomos eu, meu pai e 2 bolsas de roupa morar em uma praça de BH, a Praça da Estação. Caralho! Gente, cara, mas... tá desandando linha a linha isso aqui, hein? Como? Cara, não me entra na cabeça uma situação em que... ah, ok, o nosso casamento acabou. Beleza, vai lá, meu filho, morar na rua. Eu permito. Caramba. Bicho, como? Pô, mas se tá nesse nível, né, também. Meu Deus. No filme, tem uma hora que eles são despejados do motel que eles estão morando, né? Uhum. E aí ele sai andando, ele pega as coisas e sai andando. Eu falo, putz, aqui... depois que eu vi isso pela 5ª vez também, né? Pensei, ah, aqui eles tomaram uma má decisão. Ele devia ter, tipo, dormido na porta do motel e tentado renegociar no dia seguinte. Mas, cara, quando você tá nessa situação, você não pensa essas coisas. Sim. Eu e meu velho ficávamos procurando algum abrigo pra moradores de rua pra que pudéssemos ficar e assim recomeçarmos a vida. Mas os abrigos que achamos ou estavam cheios ou não aceitavam crianças. Mas ao menos alimento durante a noite, aquele famoso sopão, nós podíamos ter acesso. Caramba, cara. Certo dia, como sempre fazíamos, fomos até uma residência e batemos palma para chamar alguém que pudesse nos receber e nos dar um pouco de água ou comida. Nos atende uma mulher de meia idade, de cabelos claros, e pergunta se eu estava com meu pai, que diz: sim, senhora, ele é o meu filho. E ela responde: vocês estão morando onde? E meu pai: na rua, senhora. E ela: vocês não podem ficar na rua. Vou te dar um endereço de um lugar que vai receber vocês. E assim recebemos a quest de irmos até Betim. Caraca! Como não tínhamos dinheiro, fomos andando mesmo. Lembro que andamos muito, e hoje quando olho a distância, tenho certeza que andamos mesmo. Cara, qual é a distância de Betim para Belo Horizonte? Deixa eu ver aqui. 40 quilômetros? 40 quilômetros. Caralho, bicha, é longe, mano. É, pra você ir andando, pô, é uma maratona, né? Sim. O bom foi que choveu no caminho. O que serviu pra nos dar o primeiro banho em 1 semana. Caramba, o bom, isso foi bom. Isso aqui é olhar o lado positivo das coisas, né? Chegamos no local da quest e era um asilo, aquele pra idosos. Mas nos aceitaram. Não me lembro ao certo, mas ficamos por volta de 3 meses. Até meu pai conseguir um emprego de servente de pedreiro, mesmo sendo ele soldador elétrico de ofício, e alugarmos um canto pra nós. Nessa época, eu comecei a frequentar a escola, mas eu não conseguia me relacionar com as outras crianças. As crianças que eu tinha contato eram os meus irmãos, e para mim, irmão, criança e amigo eram a mesma coisa. Logo, na minha cabeça, eu não queria falar com nenhuma outra criança para que ela não tomasse lugar dos meus irmãos. Caramba, cara, que loucura. Né? De alguma forma, eu mantinha no meu coração a esperança de que a família iria se reencontrar e tudo voltaria como era antes. Ah, ele não queria que, tipo, ocupasse lugar no coração dele, no sentimento dele. Sim. Caramba, que triste, né, cara? Por causa desse meu embargo a crianças, a escola era um lugar ruim para eu estar. Tanto que os assuntos de educação básica eu aprendi com meu pai e sempre tive notas muito boas. Depois de 2 anos na mesma situação, conseguimos entrar em contato com minha tia Esmeralda e meu tio Jorge, e eles decidiram enviar o dinheiro para que pudéssemos voltar para Vitória, Espírito Santo, e morássemos com eles. Meu tio foi na lista telefônica e encontrou uma senhora que morava do lado do boteco desativado que eu e meu pai morávamos, e explicou a situação para ela. A senhora se sensibilizou e disse que ela mesma iria dar as passagens, pois queria ajudar de alguma forma. Caramba, eu não entendi essa situação. Eles tiveram contato de alguma maneira, sei lá, ligou, mandou carta, qualquer coisa. E aí esse tio deles, o tio Jorge, falou, eu vou arrumar um jeito de trazer esse povo pra Vitória. Só que ele mesmo, o Jorge, não tinha grana pra isso. E aí ele recorreu à senhorinha que salvou o dia e manjou a grana pra eles viajarem. Quanto será que custa uma passagem de ônibus de Betim pra Vitória? Pelo que ele diz aqui, naquela época, salário mínimo não comprava essas duas passagens. No ônibus convencional custa R$100. No ônibus executivo custa R$100 também. Vale mais o permite executivo. Sim. No leito com ar, R$180. Ó, não, se bem que é 80% a mais do preço, hein? É muito caro, só pra leito. Mas é uma viagem de 9 horas. No leito com ar dá pra ir dormindo. Ah, mas não, cara. Paga R$100 no executivo e vambora. Sai 9h45 de Belo Horizonte, chega 6h30 da manhã em Vitória. Vai no executivo e gasta esses R$80 a mais no Graal. Vale mais a pena ir no executivo, Comprando espetinho de frango. Porra, que espetinho de frango milanesa do Graal. É maravilhoso, cara. Porra, excelente. Eu ainda compro um pão com queijo e ponho espetinho dentro dele. Continuando aqui. A senhora se sensibilizou e disse que ela mesma iria dar as passagens, pois queria ajudar de alguma forma. Naquela época, um salário mínimo não possibilitava a compra de passagens para 2 pessoas. Chegando em Vitória, cidade em que nasci prematuro de 6 meses e havia morado até os meus 4 anos de idade, fomos morar de favor na casa da minha tia e lá as pessoas já conheciam meu pai e diziam: "Você é maluco, o lugar desse menino é com a mãe dele. Você é irresponsável, não vai conseguir criar esse menino." Eu escutava isso e jurava, não com ódio ou rancor, para mim mesmo que seria um homem honesto e bom, para que meu pai se orgulhasse de mim. Olha que bonito. Né? Esse menino, ele vê o lado bom das coisas. Ali, seguimos nossa vida normalmente. Alugamos outro canto, um cômodo e um banheiro. Meu pai mais uma vez foi trabalhar como servente de pedreiro e eu estudar. Por volta dos meus 11 anos, foi cancelado o meu embargo a crianças. Embargo é muito bom. E comecei a fazer meus primeiros amiguinhos. O side quest. Além de ter contato com os meus 2 primos. Vocês devem estar se perguntando, e sua mãe e seus irmãos? Até então, nenhuma notícia deles. Caraca, essa é a quest principal. Eu, em nenhum momento, alimentei raiva, ressentimento ou qualquer sentimento ruim por eles. Eu sempre vi toda essa situação algo pra me fazer mais forte. Porém, meu pai teve muitos problemas com álcool. Ah, não. Sempre tem alguma coisa. E sempre se culpava por tudo que aconteceu, e com isso bebia mais e se tornou um cara amargurado. O tempo passou e eu, com 13 anos, pedi emprego na lanchonete pra minha tia. O acordo foi: tia, a senhora compra um PlayStation pra mim? Eu trabalho 6 meses pra senhora na lanchonete. Sei que meu pai não tem condições, não é justo sequer pedir isso pra ele. Lá eu fui o rapaz simpático que anotava o seu pedido. Foi uma ótima experiência e assim, eu sempre falo, né não, Caio? Ser garçom é uma coisa que todo mundo devia fazer. Todo mundo. Assim, literalmente todo mundo precisava passar por garçom. Não, falando sério, porque é uma experiência muito boa, cara. Você aprende sobre logística, você aprende sobre produto, sobre apresentação do produto, você aprende sobre atendimento ao cliente. É, falar com pessoas. É, sobre trabalho em equipe. É um trabalho muito completo, cara, pra quando você tá no começo da sua carreira. Sim. Eu fui o rapaz simpático que anotava seu pedido, foi uma ótima experiência e assim pude melhorar a minha habilidade interpessoal. É, meus amigos, carisma 99. Ele realmente... ele realmente gosta muito de videogame. Os 6 meses iniciais foram até o 7º período da minha graduação. Isso mesmo, graduação. Caramba, ele trabalhou a vida inteira. Eu espero que ele tenha ganhado vários PlayStations. Porra, sim. Eu consegui passar no vestibular para uma instituição federal de ensino e fui cursar sistemas de informação. Mas qual o motivo de escolher? Aqui era um bom lugar para o momento Alura, hein? Mas qual o motivo de escolher tal curso? Um dos meus amigos que fiz logo aos 11 anos, o Fronha. Porra, que... Eu quero a história do apelido desse menino. Tinha computador, mas eu jamais havia mexido em um e acabei não mexendo no dele. Mas eu ia na casa dele e gostava de ao menos ver ele jogar Age of Empires, deu pra perceber. Ou fazer qualquer coisa bem básica no computador. Acertou o jogo também, esse menino tá acerta várias. Acertou o curso, acertou o jogo. Certo dia eu fiz a ingênua pergunta ao Fronha. Como faz pra criar um programa de computador? E ele respondeu, cara, é muito difícil, mas eu tenho uma apostila de Pascal, linguagem de programação e lógica de programação, mas eu posso te emprestar. Você programa em Pascal, Paulo? Eu confesso que não, quando eu estudei computação já tem no século passado, né? A minha primeira disciplina era com Pascal, mas hoje em dia não sei absolutamente nada. Eu tinha um TK-3000, que era uma cópia, era um clone do Apple II, e eu tinha um disquete chamado Instant Pascal. E eu passava horas tentando entender ele e nunca consegui. Até eu mexi em Pascal, cara. Pascal é demais. Ixi! Pascal e Visual Basic fez parte de todo mundo dessa vida. E Cobol. Qual que é o Cobol? Gente, Cobol não faz parte da vida da infância das pessoas. É um negócio totalmente de banco. Não deveria ter feito parte da sua vida. Qual que é aquele que o pessoal faz, tipo, sistema de supermercado, coisa assim, como é que chama? Clipper. Clipper, porra, Clipper é o melhor. Eu todo dia li aquela apostila e escrevia os códigos em uma folha de papel e ia na casa dele compilar os códigos. Claro que era ele que digitava, eu não sabia digitar. Lembro de ele ter ficado impressionado com o resultado. Foi aí que fiz mais uma pergunta ingênua. Quem trabalha programando, estuda o que na faculdade? E foi assim que eu escolhi o curso. Paulo, eu juro que eu não tinha lido essa história antes de te convidar pra esse episódio. Mas a verdade é que tecnologia tem oportunidade pras pessoas, isso é muito legal, né? É muito legal, porque em um certo ponto tá todo mundo no mesmo nível, né, cara? Exato, você precisa de pouca coisa pra começar, sabe? Diferente de medicina, que não dá pra você testar as coisas e aprender e arriscar. Aqui dá. E foi assim que eu escolhi esse curso. Mas tinha que ser em uma instituição pública. Eu não teria como pagar uma faculdade particular. A grana da lanchonete era pra ajudar em casa. Eu tenho um amigo que ele foi estudar sistemas de informação na USP. Ele passou no vestibular de primeira e tudo mais. Sem nunca na vida ter mexido no computador. Caramba. Tipo, a primeira aula dele foi na faculdade. Caraca. E ele ficou bom, cara. Ele programa sistemas de controle de voo. Nossa, gente. É um dos sistemas mais importantes de programar, né? Esse não pode errar mesmo. É, então. Resultado. Me formei, iniciei a minha carreira na área de TI com estágios e depois empregos de fato, me pós-graduei. Com meu primeiro salário como analista de sistemas, eu disse ao meu pai, pai, o senhor com 59 anos não precisa mais carregar areia ou latas de concreto. Eu vou te prover tudo. Quando o senhor encontrar alguma coisa compatível com a sua idade, tudo bem. Segui o meu crescimento profissional e depois me casei, entrando com a minha tia Esmeralda. Ela levou ele até o altar. Sim. Pude dar o casamento dos sonhos pra minha esposa, que me conheceu como o menino sorridente da lanchonete. Olha lá! Eu falo, cara, ser garçom e programador. Com direito a tudo que ela queria, bem como a lua de mel para um destino que ela não sabia e só descobriu ao chegar. Morro de São Paulo. Compramos nosso carro e apartamento. Acreditem, isso pra um ex-morador de rua é um achievement de tanto. Cara, isso é um achievement... Achievement unlocked. É, pra todo mundo. Porra. Decidi morar fora do país e fui estudar francês. Fiz 3 meses via Skype, pois o inglês de alguma forma eu já sabia falar. Como? Não faço a mínima ideia. Cara, jogando Age of Empires, né? Exatamente. Foi assim que eu aprendi a falar inglês. Pois na escola pública, eu nunca saí do verbo to be. Inicialmente, o destino era Quebec. Olha aí, cara. Canadá, novamente. Aí, canador. Inicialmente, o destino era Quebec, pois eu queria chegar já com emprego. E eu recebi 3 propostas de emprego. Porra, bicho. Mas recebi uma outra bem interessante pra trabalhar no último grão-ducado do mundo. Luxemburgo. Aí, cara, acredita no projeto. Como que é? Você é chafado. Tirei mulher do seu quarto. Recebi muitos elogios pelo meu francês, pois as entrevistas foram todas em francês. E todos ficavam espantados por eu ter estudado apenas 3 meses. É, cara, é realmente espantoso. Não, aí então, o que ele precisava fazer era falar foda-se pra programação e trabalhar com língua, porque ele tem um talento inacreditável pra aprender francês em 3 meses. É, eu acho que foi isso que ele fez, olha aqui. Hoje, moro aqui com a minha esposa, nesse país que possui 3 idiomas... Ah, então é você o cara que baixa o GugaCast em Luxemburgo. Finalmente. Você achou que era bug, né? Tem a lista lá dos países, né, de onde vem os downloads. E tem alguns, assim, que tem um. Eu acho que Luxemburgo é um deles. Hoje moro aqui com a minha esposa nesse país, que possui 3 idiomas oficiais: francês, alemão e luxemburguês. Luxemburguês é essa língua aí que a gente tava falando. Exatamente. Você fala, poxa, você é chafado. Chafado. Você é São Paulino e tá querendo me fuder. Você é São Paulino. Cara, a coisa que eu mais gosto, cara, de vez em quando, aparece na timeline vídeos do Luxemburgo puto. Cara, que coisa maravilhosa, velho. Então, ele mora lá em Luxemburgo. Que país? A gente nunca vai conseguir. Da próxima vez, cara, um ano e meio dizendo que você mora em Andorra, ou então em Liechtenstein. Qualquer outro lugar, cara. Porque aí a gente consegue terminar. Eu vou tentar abrir. Vai lendo aí que eu vou tentar ler, abrir aqui. Coaches do Luxemburgo. Ele mora em Luxemburgo, dirigindo um carro que nem nos meus sonhos eu achei que conseguiria sequer entrar. Cara, tomara que ele tenha uma Lamborghini, hein? Porra, um Austin. Ah, sim. Todos que encontram o meu pai hoje dão parabéns pelo filho que ele criou. Não mais criticam a maluquice dele não deixar o filho com a mãe dele. Ah, vocês devem estar se perguntando sobre minha mãe e irmãos. Sim. Depois de quase 25 anos, encontrei eles pela internet no último mês de dezembro. Como disse antes, eu jamais guardei mágoa de ninguém e tentei viver sempre minha vida com muito esforço e o mesmo sorriso no rosto. Meu pai sempre me pedia para encontrar meus irmãos, mas esse era um assunto sempre bem delicado de se falar, pois mexia em feridas complicadas. Então eu acho que me preparei esse tempo todo para poder encontrar eles. Descobri que eu tenho mais 2 meio-irmãs, e foram todos muito receptivos comigo. Eles não sabiam de nada do que aconteceu com a gente depois que fomos embora. Bem como eu e meu pai não sabíamos nada do que aconteceu com eles. Infelizmente, depois de 2 dias que eu reencontrei eles, o meu irmão mais... Ah, não, cara. Né? Puta merda. O meu irmão mais novo... Perdemos o meu irmão mais novo de uma maneira trágica que deixou todos da família. Eu não conheço o homem que havia se tornado, mas o bebê que ele foi eu peguei no colo. Mas não vamos acabar essa história na pegada bad vibes. Ele se foi, mas a família está cada dia mais unida e cada um cuidando do outro. Meu irmão, que antes tinha muito ressentimento do nosso pai, agora vai visitá-lo em Vitória. Eu não tenho palavras para descrever tanta alegria, afinal isso era algo que para mim já parecia impossível. O cara que antes tinha uma família formada por ele, seu pai, seus tios Jorge e Esmeralda e 2 primos, ganhou mais 12 tios, 54 primos, 7 sobrinhos e os irmãos de volta. 54 primos! A galera caprichou aí, né? Cara, se são... gente, 12 tios, vamos lá. Ganhou 12 tios. Se são 12 tios... Dá 4,5. Exatamente, são 12 famílias. Meu Deus do céu, gente! É, se for todo mundo visitar ele, dobrou a população de Luxemburgo. Exatamente. Não, faz tanto peso na cidade que ela afunda um pouco, sabe? Claro, também fui acolhido pela família da minha esposa. Pessoal, existem muitos outros momentos da minha vida que aconteceram, coisa que para muitos só seriam possíveis por meio de um milagre. E eu não quero passar a imagem de um cara que venera coisas materiais ou se gaba disso. Afinal, não levaremos isso conosco. Mas eu queria deixar a mensagem de que não existe impossível para quem se esforça, pode até ser mais difícil que o normal. E independente do seu sonho, não julgue ele idiota, pois aos meus 17 anos o meu sonho era ter uma geladeira em casa. Cara, teve uma época na minha vida que eu sempre penso nisso, isso é um negócio que sempre volta, não importa o que aconteça. Que era um curto período, assim, que tudo que eu queria era poder comprar pão de queijo na padaria. Era tipo, cara, o dia que eu puder comprar, eu ia lá comprar pão, e eu pensava, puta, o dia que a gente puder comprar pão de queijo vai ser o melhor dia. E eu lembro disso toda vez que a gente compra pão de queijo. Comigo, quando eu posso, sei lá, tomar 2 Yakult no mesmo dia, eu me sinto muito, muito rico, cara. É Yakult é coisa de rico mesmo. Às vezes, o sonho de alguém é algo simples pra você, e o inverso também se aplica. Acreditem em vocês. Um forte abraço do Jovial, apelido dado pelos meus colegas de trabalho, que significa em francês alguém sorridente e pra cima. Um cara good vibes. Porra, cara, você é realmente um cara good vibes. Palmas pra sua história também. Muito bom, cara. Assim como o filme que inspirou esse programa, esse foi um episódio bastante revigorante. Foi bastante pra cima. Bastante good vibes. Eu vou terminar lendo algumas frases do Luxemburgo. É excelente profissional, educado, pontual, grande sujeito, bem de fora do campo. Quando precisa atender o compromisso pessoal, me consulta, pede dispensa. Não dá problema. Tava falando do David Beckham no Real Madrid em 2005. Obrigado por ouvir mais esse episódio do GugaCast. Se você curtiu, eu queria te pedir para indicar o GugaCast para 5 amigos. 5 amigos, é isso mesmo. Esse é o esquema piramidal da brodagem. Em Brasília, a gente fala brodagem. É só assim que a gente pode crescer e dominar o mundo dos podcasts. Então, indica o GugaCast para pessoas que não conhecem, beleza? Só o que eu tô te pedindo. Ah, não. Não é não. Eu vou te pedir mais uma coisa. Ouve o hipsters.tech e ouve o Like a Boss, que são os podcasts do Paulo Silveira. É muito legal. Se você curte esse conteúdo de empreendedorismo aqui, se você curtiu a última história aqui, você vai gostar do conteúdo do Hipsters e do Like a Boss. São dois podcasts maravilhosos e é muito legal que o Paulo tenha estado aqui com a gente para ler essas histórias. Agradecimento também a todo mundo que mandou essas histórias. Lembrando que você pode mandar sempre que você quiser, sobre qualquer assunto, lá pelo site gugacast.com/contato. Esse episódio do GugaCast foi produzido por mim, Guga Mafra, com a apresentação minha, do Paulo Silveira, do Caio Corraine e também do Rafael. A pauta foi feita pelo Rafael, a edição foi feita pela Maremoto Podcasts. O nosso wiki tem a pesquisa, redação e assistência de produção feita pelo Beto Aragão. Aliás, acessa lá para saber mais sobre esse e outros episódios do GugaCast, wiki.gugacast.com. Obrigado por ouvir a gente. Adeus.